Panorama Agrícola para 15 de fevereiro de 2016, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, 15 de fevereiro, no ar para você, nosso amigo ouvinte, está o Panorama Agrícola. Na mesa de som, contamos com o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem se isola vai contra toda a sabedoria prática. No programa de hoje você confere: jovens rurais começam capacitação em São Miguel do Oeste. E no encerramento da série especial sobre crédito fundiário, os depoimentos da família Carraro em Lages e da família Bueno de Castilho em Monte Castelo. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Lave bem as mãos antes das refeições ou ao lidar com alimentos. Embale adequadamente os alimentos antes de colocá-los na geladeira. Lave utensílios de cozinha, especialmente depois de ter lidado com alimentos crus. Evite comer carne crua e mal passada, qualquer que seja a sua procedência, e só tome leite fervido ou pasteurizado. Dicas para uma boa alimentação e para a sua saúde. É hora das notícias. O centro de treinamento da EPAGRE em São Miguel do Oeste está recebendo duas turmas de jovens rurais para o curso de liderança, gestão e empreendedorismo da EPAGRE e do SC Rural. A primeira turma começa a primeira alternância do curso amanhã, terça-feira, dia 16, e vai até a quinta-feira, dia 18, em São Miguel do Oeste. A segunda turma na semana que vem, de 23 a 25. Cada turma tem 32 jovens. Nos últimos 3 anos, o SC Rural e a EPAGRE já formaram, só em São Miguel do Oeste, 70 jovens rurais no curso de liderança, gestão e empreendedorismo. Sucessão familiar, introdução à educação socioambiental, olericultura e cultivo protegido de hortaliças são os temas desta primeira parte do curso em São Miguel do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Informações adicionais pelo e-mail cetresmo, do Centro de Treinamento de São Miguel do Oeste, @epagre.sc.gov.br, ou pelo telefone 49-3631-3222. Confira a entrevista de hoje. Você acompanha hoje aqui no Panorama Agrícola as últimas entrevistas da série especial que apresentamos na última semana sobre famílias que foram beneficiadas pelo crédito fundiário, pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário e também pelo Banco da Terra. Nós ouvimos, primeiramente, agora a família de Lourenço Carraro e de sua filha Sandra Carraro, que moram em Lages. Acompanhe os depoimentos que foram dados à jornalista Eonir Malgarese. A gente sabe trabalhar na terra, né, mesmo, né? Daí como é que tu vai sair da terra para achar um outro lugar? Não existe, né? Então representa tudo a terra para nós, né? Eu vi que tinha essa terra para comprar, né? Daí a gente foi procurar a EPAGRE, começamos a documentação. E daí o proprietário, eles queriam vender porque queria. Daí eu aluguei esse terreno, em primeiro lugar foi arrendado, sabe? Foi feito um contrato de arrendamento e começamos a plantar alguma coisa, né? Começamos. E daí foi uns 2, 3 anos para sair esse dinheiro, mas finalmente saiu e conseguimos comprar. Conseguimos, depois começamos a plantar as coisas, né? pareira, e pêssego, e verdura, e fomos lutando cada vez sempre mais, mais. Né, a gente se criou no sítio, veio do Rio Grande do Sul, já morando no sítio, né? Daí o pai achou esse terreno, estava na cidade, daí o pai, como gosta, nós gostamos, né, do sítio. Ele veio, encontrou esse terreno, né? Daí fez um arrendo e a gente se juntou para comprar. Um pedacinho para cada um, para comprar, para adquirir hoje, nós trabalhar junto aqui. Aqui nós compramos uma área de 34 hectares, o total. O total nós em três proprietários, né? A minha filha, a Sandra, e meu cunhado, o Madeu. A gente vende nos mercados de Lages, entrega nessa merenda escolar, né? E vende para Florianópolis, tipo assim, a uva, o pêssego, quando a produção é muito grande, né? A gente leva para o SEAS de Florianópolis e vende lá. O ano passado deu uns 40, 50 mil quilos de uva, né? Deu 20 de pêssego, 20 mil quilos de pêssego. E daí esse ano vai produzir mais, né? Porque daí a pareira está nova. Esse ano é para passar bastante a produção. Aí então os depoimentos de Lourenço e Sandra Carraro, de Lages. E de Lages nós vamos para Monte Castelo, onde a família de Pedro Bueno de Castilho foi uma das beneficiárias pelo crédito fundiário e hoje investe na produção de frutas. Ouça os depoimentos da filha de Pedro Bueno Castilho, Graziane Bueno de Castilho, e também do próprio produtor Pedro Bueno de Castilho. Bom, hoje nós fazemos parte da cooperativa, da Cooper Pomares, em Monte Castelo. Foi muito tempo até nós conseguir realizar o sonho de montar essa cooperativa. Na cooperativa são apenas pequenos produtores ali. Daí nós conseguimos vender a fruta, tudo ser comercializado, recebemos tudo certinho, nunca perdemos nada. E é uma ajuda excelente, né? E a gente, estando ali na cooperativa, a gente acompanha tudo, como é que é o procedimento, a classificação, tudo. Nós temos o direito de ficar lá. Ah, é uma alegria você chegar e ver a tua fruta ali, indo na água ali, para subir na peneira ali, né? Quando passando a peneira, na caixa, tudo embaladinho. É uma alegria muito grande. Você vê todo o teu esforço do ano todo, você está vendo na caixa ali, na tua frente, e com o logo da cooperativa, né? Na verdade, isso aqui eu comprei esse terreno faz... Foi em 92, eu trabalhava empregado, daí consegui comprar esse terreno pelo Fundo de Terra, na época era do governo estadual, peguei esse terreno aqui. Eu comprei ele e comecei a lidar com lavoura, mas como não dava, não sobrava nada, tive que trabalhar de empregado para manter o resto das despesas da casa, porque a lavoura não dava nada. Aí foi indo, peguei, plantei plantar maçã. É onde eu estou conseguindo manter a família, trabalhamos todos juntos também. Eu estou mantendo hoje com a família a atividade da maçã só. Eu comprei 12 hectares na época, né? Para lidar com, para minha intenção, lidar com leite, não deu ponto. Daí passei para lidar com maçã. Então, hoje nós trabalhamos todos juntos, né? Tudo entre a família, né? Um ajuda o outro. Não. Cada um tem a sua parte, mas trabalhamos juntos, um ajudando o outro sempre. Por último, aqui no Panorama Agrícola, a jornalista Eonir Malgarese entrevistou o Vendelino Skonieski, extensionista da EPAGRE em Monte Castelo, que fala da importância do crédito fundiário para manter as famílias no campo. O Plano Nacional de Crédito Fundiário é muito importante para as famílias que estão no campo, porque elas diversificam a propriedade. Hoje, a juventude rural está migrando muito para a cidade. Então precisa ser que as famílias obtenham renda na sua propriedade rural. E isso aqui ajuda o agricultor a trabalhar na propriedade. Agora eu vejo que é bom, porque eu saí morar fora, né? Fui para a cidade, vi lá, é uma ilusão. E me arrependi bastante. Então aqui é muito melhor, né? Digamos, além de estar junto com a família, com o pai, mãe, tudo, trabalhando no que é deles, no que é nosso. É muito melhor do que lá fora. Ah, é muito importante. Isso é uma ajuda, porque a pessoa não... Pequenos produtores, quando querem realizar o sonho de comprar a sua terra, não tem de onde tirar o dinheiro na hora. O valor ali, na hora, não tem. Daí você compra o terreno, tem a carência, daí você vai pagando devagar. Não é tudo numa vez. O produtor não consegue. E foi assim que meu pai conseguiu e realizou o sonho dele, onde nós estamos até hoje, nessa terra. E pretendemos continuar muitos anos aqui. Então, com os exemplos aí da família Pedro Bueno de Castilho, de Monte Castelo, e anteriormente você ouviu a família Carrara de Lages,